Serra Nova Front. 1805, alinhar e decolar, pistão a zero, 120 com 5 nós. Servo e decolagem a zero, boa noite, 1805. Corrigou 1994, tá pronto no 03. 1994, autorizado. Puxar no 3, chefe táxi. Autorizado, repórter táxi. Salvador, bom dia, gol 1896. Muito bom dia para João Pessoa, modulo 986, fechou? Positivo, vai chamar lá. Salvador, bom dia, gol 1896. 1896, João Pessoa, pronto cópia? Pronto cópia. Salvador, João Pessoa, pelo ISC 58, a nível 370, pistola 0, curva esquerda na Puca, transição Aracaju. Controle 120, décima 8, e o transponder é o 5042, 5042, 1896. Gente, 1896, autorizado 370, João Pessoa. Pela Brasil 58, decolando a 10, curva da esquerda na Pucaracaju. Controle de saída em 120, décima 8, e aciona o código 5042, gol 1896. Estamos na posição... Deixa tudo apagado aqui, né? Na posição 4. Afirmativo, posição 4, chame pronto, 1896 da Gol. Camarão, 896. Né? 05 da Gol aos 38, controle 120, décima 8, uma boa viagem. 208, obrigado, bom final de semana. Igualmente. 252, chame Recife, agora na frequência 1285. 2005, obrigado, tinha uma boa noite. Quer dizer, bom dia, tá? 3152. Bom dia. Valeu. Controle gol 1808, boa noite, decolado Puca. Contato na área de lance, gol 1805. 1805. Corre gol 1994, está pronto para o táxi. Onda 64 a bordo, 2 horas e 15, autonomia terra Salvador. 1994, direita, até o ponto de fora, reposta pronto. Direita, reposta pronto, gol 994. 06, a pushback está na minha frente. Utilizado no 606, só um instante pra iniciar. No 606, portão 5 tá livre, chame táxi. Utilizado, portão táxi, gol no 606. Tá pronto. Na 994, alinhar e decolar, pista no 0, 120 com 59. Livre decolagem, pista no 0, gol 994. Fizeram completo final do procedimento, chame Turi, agora na frequência 1186. 386, obrigado, boa noite, 3170. Raposo, boa noite. Obrigado. Aí, Salvador, boa noite, eu sou 3170, ingressou agora a final da 1-0. 3170, muito bom dia, seja bem-vindo a Salvador. Aguarda autorização de pouso, reporte baixado e travado. 3170. Aguardando a autorização de pouso, vai reportar baixado e travado. 3170. Chame Recife agora, frequência 126, decimal 85, alterna 2545, boa noite, 05. 05, obrigado, boa noite. Boa. Autorizado o pouso na pista 10, tá 3170. 994, aos 44, controle 120, décimo 8, tenha um bom dia, uma boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho, gol 994. Contato, submatéria nível 350, na Puca Jamo Zumbi, gol 994. Puca Jamo Zumbi, gol 994, até o 350. Só poderia confirmar as frequências do centro para o 1805? Afirma, a primária é 12685, alterna 12545. Certo, obrigado. Estamos alterando Fortaleza, autonomia 0410. Domínio em frente, Índia Alfa, até o ponto de espera, reporte pronto para decolar. Índia Alfa, preparado para esperar, pronto, gol 1606. 96, já coordenei com a equipe de solo, eu tenho gol a retaguarda, após a aeronave da Gol passar, está livre no portão 04, chama o carro. 10, tá livre de chamar a taxa, eu vou 1896, passo passagem da aeronave na reta agora. Solo 47, direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, vai reportar antes da Juliette, 3170. Eu vou 1606 aproximando o ponto, espera, 1060. 1606, alinhar e decolar, pistão 90, 920 graus, 5 nós, ajuste 1006. Autorizado, alinhar e decolar, 10, vou 1606. Torre, Oxalha 6313, autorização para Guarulhos, por favor. Oxalha 6313, Guarulhos, só um instante, ajuste no 06. Valeu, escuta. Aos 49, 120, décima 8, boa viagem. 208, boa, gol 606. O gol 1896 para o táxi. Estamos com 153 a bordo, 153 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, Fernando Fortaleza. 606, boa noite, clima até 370, Puca, Jamos e Pá, gol no 606. Juliette, 3170. 3170, ingresso à sua esquerda, portão meia dúzia. Portão meia dúzia, obrigado, uma boa noite, 3170. Boa noite. 394, chama Recife agora na frequência 126.85, alterna 12545, gol 994. 1896, alinhares decolar, pistão 90, 120 graus, 5 nós. Alinha decolar, 90, gol 1896. Na 6313, ponto para Copé. Pronto, prossiga. Avisado Guarulhos, nível 360, Pesulo 10. Pista 90, curva à direita, saída da El Leda Bridge. Controle 120.8 e o transponder é o 5046, o Oxenem 6313. Ok, autorizado 360, Pesulo 10, a primeira. É, saída com curva à direita da El Leda e após Leda, voa Bridge. 120.8, controle 5046, transporte. Esquerda após, portão 11, chamada pronto o 6313. Ok, Doc, chama pronto 11, 6313. Alinhando pronto com 896. 1896, decolagem autorizada, pista 90, 920, 59. Iniciando com 896. Ao 56, controle 120.8, uma boa viagem. 1208, tem um bom dia com 896. Gol 1896, cruzando 2000 na Pucaracajão. 1896, contato na decolagem, fui mantendo 370, na saída Pucajamucaju. Tente, Pucajamucaju, subindo 370, 896. Volo 606, chame Recife agora na frequência 12685, alterna 125, decimal 45. Recife 2005, segunda 2545, volo 606, bom. Né? 6313, está no portão 11, solicita o fluxo de estacionamento. Obrigado, chame táxi, 6313. Semana para o táxi, né? 6313. Rio Chanel 6313, está com 65 no POB, alternando Galeão com 3 horas 54, solicita o táxi. 6313, livre táxi, pátio Índia Alfa, ponto espera, reporte pronto para decolagem. É, pátio Índia e Alfa, reportará no ponto de espera pronto, Chanel 6313. Chame Recife agora na frequência 12685, alterna 12545, gol 1896. Sente, 1896, chama agora 12685, 12545, gol 1896, boa noite. Boa viagem. Pista 613 está no pronto, ponto espera, está 1-0. 3-1-3 alinhar e decolar, pista 1-0. 1-2-0 graus, 5-9. Aqui decola da pista 1-0, 3-1-3.